7 horas da manhã eu acordei e eu não podia vir de mãos vazias e eu escrevi uma canção aí pra vocês e ainda não tá decorada e melodia também não tá nada certo, mas na humildade eu quero cantar pra vocês aí. Firmeza? Vamos tocar? Talvez eu gagueje, talvez eu erre, mas em arte não tem erro, né? Toda tentativa é válida, né? A vida é isso, né? Errar faz parte do processo de acertar, né? Assim, eu tô aqui e não é muito bom. Um dia vou sair, não vou me iludir, quero viver uma vida melhor. A gente tem direito de amar, justiça e liberdade conquistar. Não se preocupe, irmão, eu vou voltar de cabeça erguida em nosso lar. Eu tô aqui e não é nada bom. Eu cheguei agora e sou figurante de um filme que rodaram há um tempo atrás. Meu rosto é só detalhe, nada mais. A gente tem direito de amar, justiça e liberdade conquistar. Não se preocupe, mãe, eu vou voltar de cabeça erguida em nosso lar. Eu te desejo, eu te desejo.